Venus by estremeci assim. Dá pra sentir a porta abrir, algo a mudar em mim. Posso arriscar a dor, mais à frente há melhor. Oh, a vida faz-me bem. Oh, dá-lhe a melhor música. Voyage, voyage. Loin de la nuit et le jour. Does a kid kick at them like Maria? Eu peço à noite um sinal de dizer quem eu não esqueço. Canal 2. Tua mulher. Canal 2 da Antena Web. Eu canto aos teus monumentos, canto maior como és belo. Eu canto aos teus monumentos, canto maior como és belo. Recordação de outros tempos, teu resistente castelo. Recordação de outros tempos, teu resistente castelo. Recordação de outros tempos, teu resistente castelo. Eu canto aos teus monumentos, canto maior como és belo. Que mostra tanta grandeza na sua igreja matriz. Que mostra tanta grandeza na sua igreja matriz. Que mostra tanta grandeza na sua igreja matriz. Linda terra alentejana, mãe de Santa Beatriz. Para a rua já pensei em meter conversa. Perguntar-lhe pela vida, mas achou que uma vida não cabe no percurso e as portas de Benfica, mas achou que uma vida não cabe no percurso entre a Avalade e as portas de Benfica. Só resta esperar que ele repare no meu triste e frio olhar que eu a ti. Canal 2 da Antena Web. Chateiam que os elogios, que são piropos de gozador, custam também os meus sentimentos e não me ponhas de mau humor. Tu engoliste uma cassete, para todas tens a mesma gravação, mas desconheces que as mulheres conhecem bem a má intenção. Vai-te deitar, oh meu, vai-te deitar, oh meu. Vai-te deitar que o teu mal é sonho. Vai-te deitar, oh meu. Vai-te deitar, oh meu. Tira o sentido de quem já tem dono. Vai-te deitar, oh meu. Vai-te deitar, oh meu. Vai-te deitar que o teu mal é sonho. Vai-te deitar, oh meu. Vai-te deitar, oh meu. Tira o sentido de quem já tem dono. Vai te deitar, oh meu, tira o sentido de quem já tem dono. vai te deitar, oh meu, vai te deitar que o teu mal é sono. Vai te deitar, oh meu, vai te deitar, oh meu, tira o sentido de quem já tem dono. mano esperto, mas sem orientação. És sem dúvida aberto a todo tipo de experimentação. Fumo de arranque da frase para quem não quer ser visto. Muda o tom da pele, tentei remover-te com ele. És um demónio afeto, alegres de suposição. De suposição, de suposição, de suposição. Língua na ponta da palavra, mistura intensa do odor a frase. Sou o mero operacional que controla o volume do ponto final. Volume do ponto final. Ser mau, ser duro, ser natural, ser um conjunto de um ser sentimental. Ser bruto, ser fatal, ser hoje ou ser normal. Ter dúvidas, ser real. Ir longe, ficar aqui, estar desperto e parecer esperto. Dormir na cama, mover a fama, amordaçar a chama, chover no molhado. És por mim que mano esperto, mas sem orientação. És sem dúvida aberto a todo tipo de experimentação. Posição perto, és por mim que mano esperto, mas sem orientação. És sem dúvida aberto a todo tipo de experimentação. Ser mau, ser duro, ser natural, ser um conjunto de um ser sentimental. Ser bruto, ver o teu amor. Ai, ai, ai, que ele vai para a guerra. Os abraços na cama, o amor de quem ama. Eu quero um amor, eu quero uma vida, eu quero pensar que te vou amar para toda a vida. Eu quero um amor, eu quero uma vida, eu quero pensar que te vou amar para toda a vida. Eu quero sentir para sempre. Tu foste a mulher que escolhi. O meu coração não mente. Contigo quero ser feliz.

essa música.